Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tá bom, comadre, compadre, a vizinhança, meninada, cachorrada, tudo bom? A discoteca do Cleiton traz hoje o cantor Júlio Grazel. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Rolando Boldrin. A frase irretocável é de Chico Xavier. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo número 7. E a dica... Você bebe água antes de dormir? Eu vou te dar uma dica para você ver o tanto que é importante você beber água, não só na hora de dormir, mas em outros horários do dia também. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos traz uma linda canção do seu repertório. E na Lorota, vou o cliente atrevido. Esse é atrevido demais, da conta. Cliente e gerente de banco, você já viu, né? Se você não tem dinheiro, ele não fala nada com você. Mas se você tem dinheiro, você pode fazer o que você quiser com ele, que ele tolera, né? Na trilha sonora da minha vida, a Maria Inês de Araújo Castro, lá de Londrina, no estado do Paraná, pediu uma música dos Incríveis. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí Zé Henrique Gabriel, Dona do Meu Destino. Quando a tarde cai, eu olho da janela, pessoas passando. Fico esperando e me vem na lembrança seu último beijo. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu. Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. Tudo ficou triste sem você, nesse vazio eu choro. Choro. Eu choro. A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua. Alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais 500 anos. Por toda a minha vida, você é meu destino. Dona, dona do meu. Assim vou vivendo, levando na raça, sigo o meu instinto. Olhos rasos d'água, com sede de amor, coração faminto. A mesma janela que eu te vi partir e que eu fiquei chorando, caído de amor. Em qualquer fim de tarde estarei te esperando. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu. Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. A luz do seu olhar na lua, alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais 500 anos. Por toda a minha vida, você é meu destino. Dona, dona do meu destino.

ela ficou mais famosa ainda na voz do Almir Rogério, né? Mas outros artistas gravaram, por exemplo, Silveira e Silveirinha, Fuscão Preto. Me disseram que ela foi destacou um Fuscão Preto pela cidade a rodar. Bem vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isto é mentira. Se for verdade, me esclareça, por favor. Daí a pouco eu mesmo venho pro céu, e os dois juntos se desmanchando de amor. Fuscão Preto, com seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, você fez desmoronar. Querida dona da minha vida, não vos compreendo. Olha da frente! Me disseram que ela foi vista por não vos compreendo pela cidade a rodar. Bem vestida igual a dama da noite, cheirando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Se for verdade, me esclareça, por favor. Dali a pouco eu mesmo me acostumo, e os dois juntos se desmanchando de amor. Fuscão Preto, você é feito de ar. Fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Os cão preto, com seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, você fez desmoronar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Silveira e Silveirinha, Fuscão Preto. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que é presidente do sindicato rural, prefeito municipal, diretor social do clube, você que tem aquela lanchonete da moda, aquela churrascaria, ou você que gosta de promover eventos aí na sua cidade, anote o telefone da RBM Música, 61 99813601. Uma hora você precisa de um artista e você liga no 61 99813601 e você vai contratar o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Djalma e Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61 99813601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Esses meninos são lá da minha terra. Coromandel é uma cidade pequenininha, mas tem artista pra sobrar, como o Goiás já escreveu naquela música Meu Coró. Ronaldo Estrada e Rafael, participação de Pedro Paulo e Matheus. Não aguento esta saudade. debruçado sobre a mesa, embriagado de paixão. Eu estou desesperado, vivendo uma ilusão. Já faz mais de uma semana que ela me abandonou. E por esse amor bandido, já não sei aonde estou. Diga por favor o que devo fazer pra curar essa dor e para de sofrer de amor. Diga por favor. Estou vivendo em brancos, parece um menino chorando aqui jogado, esse é meu destino. Viver mendigando carinho, sofrendo de amor. Meu Deus, isso é castigo. Ai, ai. Eu bebo, sofro, choro noite e dia. Minha vida é uma agonia e o remédio é beber. Ai, ai. Eu vivo nos botecos da cidade. Não aguento essa saudade que hoje sinto de você. Chega pra cá, nossos amigos Pedro, Paulo e Matheus, Ronaldo Estrada e Rafael. Simbora, simbora. Debruçado sobre a mesa, embriagado de paixão. Eu estou desesperado, vivendo uma ilusão. Já faz mais de uma semana que ela me abandonou. E por esse amor bandido, já não sei aonde estou. Diga por favor o que devo fazer pra curar essa dor e parar de sofrer de amor. Diga por favor. Estou vivendo em prantos, parece um menino chorando aqui jogado, esse é meu destino. Viver mendigando carinho, sofrendo de amor. Meu Deus, isso é castigo. Ai, ai. Eu bebo, sofro e choro noite e dia. Minha vida é uma agonia e o remédio é beber. Ai, ai. Eu vivo nos botecos da cidade. Não aguento essa saudade que hoje eu sinto de você. Ai, ai. Eu bebo, sofro, choro noite e dia. Minha vida é uma agonia e o remédio é beber. Segura! Ai, ai. Eu vivo nos botecos da cidade. Não aguento essa saudade que hoje eu sinto de você. Não aguento essa saudade. Essa saudade. E hoje sinto de você. Valeu, Pedro Paulo e Matheus. Sucesso, meninos! Ronaldo Estrada e Rafael e Pedro Paulo e Matheus. Não aguenta esta saudade. Meu amigo Jesus Corte, lá da Coronata, né? O filho do Jesus, o Carlos, é que tá dando uma força pro Ronaldo Estrada e Rafael. Essa dupla tem futuro e vai ter espaço garantido na 95,5 FM de Coromandel, viu? Essa música, ela ganhou o Festival da Record em 1967... cantada pelo Jair Rodrigues, empatou com a banda. Essa música é uma composição do Geraldo Vandré e do Theo, empatou com a banda, dividiu o primeiro lugar do Festival da Record. E o meu amigo Daniel regravou Disparada. Prepare o seu coração as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu ou de quem

no colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. Rael Braga, Bebê Querendo Colo. No próximo bloco, os incríveis Otávio Augusto e Gabriel e Delay e Dorivan. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Maria Inês de Araújo Castro, de Londrina, no estado do Paraná, me mandou uma correspondência. Ela me mandou aqui pelo Facebook, mandou nas mensagens, assim, que, porque o povo não vê, só eu que vejo, né? E ela está dizendo que tem uma música, isso aqui foi sucesso na década de 60, né? Faz mais de 50 anos, então ela deve ter na minha faixa, assim, de 60 para cima, né? E ela disse, ela me contou que essa música marcou definitivamente a vida dela. E ela falou assim: Clay, toca aí na trilha sonora da minha vida uma música dos incríveis, Kokoro no Nishi. Na trilha sonora da vida da Maria Dinês Castro, de Londrina, no Paraná. Saudade é a lembrança do amor que um dia deixei ali. Saudade é nostalgia do Japão que nunca esqueci. Boneca linda, dourada, o sol que nasce vem me contar que nos teus olhos iluminou duas pérolas a rolar. Se você não me esqueceu, sei que também vou lembrar do abraço que te dei, meu bem, no momento de voltar. Saudade é a lembrança do amor que um dia deixei ali. Saudade é nostalgia do Japão que nunca esqueci. Itsuka no kokoro wa namida de ureru kedo kanashii chuchu wa otsura e kaeru. Saudade é nostalgia do Japão que nunca esqueci. Recordei uma canção que fez parte da trilha sonora da vida de Maria Inês de Araújo Castro, de Londrina, no Paraná, os incríveis Kokoro no Nishi. Essa moda aqui eu quero mandar pro Zé Pretinho lá perto da fazenda Limoeiro de Samambaia, lá no Santo Antônio do Rio Verde. Ele gosta demais dessa moda. Quando eu tô lá na fazenda do João Henrique, mas do Camilo, do Pedro, da Lúcia, eu tenho que cantar essa música 200... toque aí, mala amarela. Zé Pretinho, dá um abração no miozão pra mim aí. Otávio Augusto e Gabriel, Mala Amarela. Era 4:30, passava um pouquinho, fosco clarinho rasgava o varjão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora: o mundo lá fora me espera, paisão. vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho catei. O trem deu partida, soqueou bruscamente, e ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e do trem na corrida ouvi as latidas do velho sultão. Senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão. Me disse também num jeito cortês: é a primeira vez que deixo o sertão. Pedi seu conselho e ele me disse: seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar: é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou. O tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma. Lá na plataforma meus pais avistei. Desci comovido, abracei ele e ela. E a mala amarela, meu filho, eu não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem. Pra não passar fome, a mala eu vendi. Que pena, era minha lembrança que eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou me esquecer. A herança é você e você já voltou. Otávio Augusto e Gabriel, Mala Amarelo, Zé Pretinho, Miozão, Camilo, João Henrique, o Pedro, a Lúcia, aquela turma boa lá. Estou escutando o nosso programa agora pela Boa Vista FM 96,5 lá do meu amigo Humberto Neiva, lá de Paracatu. E dentro de mais alguns dias, nós, a 95,5 FM está operando já, já estamos no ar lá em Coromandel, mas por enquanto com a potência reduzida e em caráter experimental. Já quando nós voltarmos a entrarmos em operação comercial, nós vamos pegar em toda a região do Alto Paranaíba, parte do Triângulo Mineiro e parte do estado de Goiás também, viu? Então aguardem a 95,5 FM de Coromandel, a mais nova emissora comercial FM do estado de Minas Gerais. Delei Dorivan, bota preço nesse trem! Semana eu tô solto na balada e como quem não quer nada, prontinho pra chavecar. Rolou um clima por mais que seja a isca, depois que mordeu a isca, ajoelhou, tem que rezar. Ouviu notícia que o meu pai tem sobrando, em todas que eu tô chegando, já me vem com nhenhenhen. Cheque assinado, não me importa o valor, já que não vai por amor, bota preço nesse trem, porque só no blá blá blá elas me vêm com nhenhenhen. Já que não vai no blá blá blá, bota preço nesse trem, bota preço nesse trem, e chega de nhenhenhen. Bota preço nesse trem e chega de nhenhenhen. Já que não vai no blá blá blá, bota preço nesse trem. Blá blá blá, se eu não conseguir alguém, mas nunca me faltam bem, é duas, três por noitada. Tenho carrão e roupa só de etiqueta, meu pai tem uma grana preta e muito boi na invernada. E nos meus gastos o meu pai nunca deu breque. Em branco ele assina os cheques, o que eu quiser eu resolvo. Uma princesa que no meu plano eu não tinha, hoje ela caiu na minha, diz que amanhã quer de novo. Mas chupou no blá blá blá, ela me vem com iê-iê-iê, já que não vai no blá blá blá. Bota preço nesse trem, bota preço nesse trem, e chega de iê-iê-iê. Bota preço nesse trem e chega de iê iê iê. Já que não vai no blá blá blá, bota preço nesse trem. Rapaz, tem hora que dá vontade de falar isso pras mulheres mesmo. Delay Donivan, bota preço nesse trem. No próximo bloco eu tenho uma dica importante de saúde. Beba água antes de dormir. Você está ouvindo o programa Clayton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Clayton Aguiar. Minha amiga, dá só uma paradinha no que você está fazendo aí. Presta atenção, esse assunto vai lhe interessar. Mulher que se ama, se cuida e cuida do maridão também. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade, já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7, 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: do representante exclusivo aí na sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993, 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. Você pode comprar para o seu uso pessoal e pode comprar também para você revender e criar uma grande fonte de renda, viu? Tem muita gente ganhando dinheiro revendendo Puro Ômegas. E se disser que ouviu no programa Cleita Guiar, ainda vai ganhar R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje é o seguinte: a importância que tem de você beber água antes de dormir. Esse conselho foi dado por um cardiologista. Tem muita gente que diz que não bebe água para não ter que levantar durante a noite para fazer xixi, né? Eu bebo água à noite, eu bebo água o dia inteiro e à noite também, e não levanto nenhuma vez, não. Eu durmo por volta de meia-noite, acordo 7 horas, aí que eu vou ao banheiro, né? Mas o médico estava explicando por que você deve beber pelo menos um copo d'água antes de dormir. Quando você está em pé, a gravidade mantém a água na parte inferior do corpo. Por isso é que as pernas incham quando você fica muito tempo em pé, né? Na hora de dormir, quando você deita, a parte inferior do corpo, as pernas, o pé, ficam no mesmo nível dos rins. E é quando os rins removem a água processada, né, que está aquela água suja lá dentro, que o rim é o filtro do corpo, né? Pois todos nós precisamos de uma quantidade mínima de água para lavar as toxinas do corpo. De acordo com os cardiologistas, o momento certo para beber água é exatamente antes de você deitar, né? Por exemplo, ó, alguns momentos importantes para você beber água durante o dia. Quando você se levanta, se você beber 2 copos d'água, dois eu não bebo, mas um eu bebo todo dia, você vai ajudar a ativar os órgãos internos. 1 copo de água 30 minutos antes da refeição, porque durante a refeição e logo depois da refeição, não é interessante, porque você dilui o ácido que faz a digestão. Mas se você beber 1 copo d'água 30 minutos antes da refeição, ajuda a digestão. Outra coisa, essa aqui eu não sabia, vou aprender com vocês. 1 copo de água antes de tomar banho ajuda a reduzir a pressão arterial. E 1 copo d'água antes de dormir evita ataque cardíaco e derrame. Hã? E outra coisa, água antes de dormir também ajuda a evitar cãibras. Os músculos das pernas estão buscando hidratação quando dá essa cólica que a gente chama de cãibra, né? Principalmente nas coxas e na panturrilha. E essa informação é importante, passa para os seus amigos também, viu? Lembrando

tudo isso tem valor, pois só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Você vem comigo, tudo isso existe lá no horizonte, esperando por nós dois. Porque você vem comigo, tudo isso tem valor, pois só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. La la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Obrigado. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos recordou um grande sucesso dele, Além do Horizonte. Alô, alô, nota boa de hoje é o cliente atrevido. Camarada chegou na agência bancária, chegou no caixa e falou para a moça assim: eu quero abrir uma porcaria de uma conta nessa porcaria desse banco aqui. A moça olhou para ele assim, né, sem entender o que estava acontecendo. Falou: o senhor me perdoe, mas eu acho que eu não entendi direito. O que, que o senhor disse? O senhor poderia repetir, por favor? Vê se dessa vez você escuta, viu, sua surda. Eu estou dizendo que eu quero abrir uma porcaria de uma conta nessa porcaria de banco. A moça assustou com aquela maneira rude, né, sem educação, do rapaz falando com ela. Pediu licença, levantou e foi lá no gerente. E falou com o gerente: ó, está tendo uma situação desagradável ali. O camarada está chamando aqui tudo, que é tudo uma porcaria e tal, etc. O gerente levantou, chegou lá e disse, falou: não, você está certo, você não é obrigado a ficar escutando desaforo de cliente, não. Chegou lá e falou assim: senhor, o que está acontecendo? Algum problema? Ele falou: não, não tem problema nenhum, não. É o seguinte, eu acabei de ganhar 87 milhões na Mega Sena e quero abrir uma porcaria de uma conta nessa porcaria de banco, entendeu, seu idiota? O gerente respondeu na hora: sim, senhor, entendi. E essa imbecil dessa caixa está dificultando o senhor? Tá despedida, eu mesmo vou atender. Gerente de banco é desse jeitinho, né? O gerente de banco só te alisa quando você não precisa dele. Quando você precisa dele, ele corre de você. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu praticamente virei um tocantinense. Eu que já sou comendador do estado do Tocantins, cavaleiro da Ordem de Palmas e sou cidadão honorário de Palmas. Agora estou passando metade do mês no Tocantins e metade do mês em Brasília, né? E a partir do mês de julho, vou ficar julho, agosto, setembro e outubro, até final de setembro, princípio de outubro, lá no Tocantins, né? Fazendo um trabalho lá de marketing político e estou de casa alugada lá em Palmas. E daqui eu quero mandar um abraço para aquele povo que sempre me recebe de braços abertos, né? E que estão curtindo o nosso programa pela Criativa FM do meu amigo Gil Modesto e também o nosso programa de televisão pelo canal 5 e canal 20 lá de Palmas. Grande audiência do nosso programa, né? O Tocantins sempre foi muito especial na minha vida e agora que eu estou convivendo mais de perto com eles, né? É que eu estou sentindo mais ainda o calor desse povo que há tantos anos me acompanha, durante toda a minha carreira, né? Eu frequento ali o Tocantins desde o tempo que o Tocantins era Goiás, né? Já isso em 1982, há 32 anos atrás, eu comecei a andar naquela região lá. Deixa eu te dar um recado aqui para você dar uma arrumada na sua vida, você fica reclamando aí que você está sem dinheiro. Uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro revendendo Oport Jeans. Calças, bermudas, saias, boyfriend, short, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você vai investir um pequeno capital, você compra, coloca 100% em cima e ainda dá um baile na concorrência, viu? É impressionante como é que o Jefferson Borba consegue produzir um produto desta qualidade com esse preço. Não perde para ninguém na qualidade e preço, então não tem conversa. É uma grande oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e para quem tem família grande. Vale muito a pena. Ó, se você tiver CNPJ, se você for comerciante, ou individual, ou limitada, você vai receber a encomenda pela transportadora. Agora, se você for pessoa física, só pode ir pelo correio. Isso é lei, a gente não pode fugir disso, tá bom? Faz o seguinte, dá uma ligadinha para você saber maiores detalhes. 61998136601, 61998136601 da Vivo, ou 61-8143-8802 da TIM, 8143-8802 da TIM. Ligue agora e torne-se um revendedor Oport Jeans. Você vai começar com um pequeno capital, vai aumentando devagarinho, logo logo você vai ter a sua própria loja, eu não tenho a menor dúvida disso. Seja um revendedor Oport Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje o Ricardo Correia Dias, Márcio Adriano Torresan, Edna de Fátima da Silva, Carlos Antônio Armondes, Laura Moreira, Pedro Oliveira Souza, Eustáquio Bandeira, Valdecir Bonfim, Sanielson Freire, Beto Machado, Sueli Campos e o meu querido amigo Toninho Lopes, irmão do Ney Nando. Toninho é o empresário do Chico Rei e do Paraná. Todo mundo fazendo aniversário hoje, recebendo os nossos votos de muita paz, muita luz, muita saúde, muita prosperidade. E você que está de aniversário hoje, eu também não estava sabendo. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo número 7, oração pedindo justiça. Salmo 7. Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de ti e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, tu és o juiz de todas as pessoas. Julga a meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos. Pois tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como um escudo. Ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo. Todos os dias ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega as suas armas mortais e atira as suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim, eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Márcia Ferreira, Salmo número 7, oração pedindo justiça. Se você quiser essa maravilha de salmo, né, você pode pedir para... só entrar, manda seu nome e endereço completos para o e-mail marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Eles mandam pelo correio, você recebe na sua casa, vai pagar R$15 por cada CD, não tem despesa de correio, não tem nada, só os 15, viu? Aí você vai numa loja de loteria, vai o número de uma conta dentro, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica e paga R$15 por cada CD da Márcia Ferreira. Tem 30 salmos, hein? Você pode pedir quantos você quiser. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente! Bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros. Aqui mora gente. Essa música tá pipocando no Brasil inteiro. Eu quero mandar um grande abraço aos nossos colegas que estão dando uma força para esses meninos, né? Esses são talentosíssimos, né? E vocês precisam ver as outras músicas que estão chegando. O Maestro Pinocchio está terminando o disco. Logo que ele entregar, nós vamos mostrar as outras aqui devagarinho, tá bom? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essa aqui é uma raridade, é uma exclusividade do nosso programa. Quem me mandou, como sempre, foi o professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas. É uma música do Goiás, só que ao invés de ser cantada, vai ser declamada. A locutora Vanira, a Aurora do Mundo. Quem teve os amores que tive na vida é gente entendida na mágoa e na dor. E sabe por certo que um doce carinho às vezes é espinho em forma de flor. Estando sofrendo aqui na cidade, a louca saudade de um certo amor. Busquei o remédio para a mente saudosa na vida gostosa do interior. Cruzei os cerrados, chapadas e serras, pro lado das terras de Minas Gerais. Vi campos floridos e belos cenários, ouvi os canários nos macaubais. Fumaça distante no azul do horizonte, na encosta dos montes formando espirais. Vi tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Passei uma noite no rancho Amizade e vi na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele tugúrio, num triste murmúrio por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia, embora sabia que amar era assim. Por fim entreguei-me ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Voltei para a cidade, fiquei na agonia, até que um dia meu bem encontrei. Beijei o menino com todo carinho e aquele rostinho acariciei. Cantando seguiu-me na linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei. Porque ele sabe que agora é só meu, eu sou sua rainha e ele é o meu rei. Vanira declamou a Aurora do Mundo. A frase irretocável de hoje é do grande Chico Xavier. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A vida é aquilo que você deseja diariamente, ou em outras palavras, você vai colher aquilo que você plantar. É a frase irretocável de Chico Xavier. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Júlio Grazel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão para todo o Brasil e para todo o mundo. Você pode me assistir no canal local, tem mais de 200 cidades que já recebem o sinal local da Rede Brasil Televisão. Você pode me assistir pelo canal 175 da Sky, 133 da Claro TV, 139 da TV Oi, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, no canal C1 das Parabólicas ou direto no site www.rbtv.com.br. Meu filho está lá na China e assistindo o meu programa, né? Agora ele foi para Singapura e assiste lá. Hoje o mundo virou, é o que o Marshall McLuhan chamava de aldeia global, né? Virou uma tampinha de um didal, né? Então hoje, às 11 da noite, um programa especial com o cantor e compositor Rael Braga, o criador de Paz na Cama. E se de dia a gente briga, aquela música que fez sucesso em 1992, há 22 anos atrás, né? E o Rael Braga chegando com um CD muito bem gravado. Vocês vão gostar de ouvir as histórias desse grande artista do Brasil. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Júlio Grazel. Você nasceu pra mim. Se por acaso um dia eu te fiz chorar, a intenção era te fazer sorrir. Jamais faria algo pra te magoar. Eu só queria os teus segredos descobrir. Quando fica em silêncio, com o pensamento distante, não resisto. Discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Júlio Grazel, Você Nasceu Pra Mim. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. A Faculdade da Música vai trazer o grande mestre para mim, o maior declamador do Brasil, cantor, compositor, apresentador de televisão, Rolando Boldrin, Casinha de Paia. Que eu tenho, que doce recordação da minha casa de palha que eu deixei lá no sertão. Neste tempo eu fui amado por um anjo divinado. Minha casinha de palha era meu doce de ar, parecia uma flor de taipa sonhando no matagal, parecia uma flor de taipa sonhando no matagal. Oh, que saudade que eu tenho doce recordação da minha casa de palha que eu deixei lá no sertão, a casinha pequenina. Não houve nunca lamento, suportou a chuva forte, suportou os pés de vento. Era pequenina por fora, mas muito maior por dentro. Era pequenina por fora, mas muito maior por dentro. Oh, que saudade que eu tenho, que doce recordação da minha casa de palha que eu deixei lá no sertão. Lá dentro dessa casinha viveu meu amor profundo, lá viveu a minha bela filha do Chico Raimundo. A casa menor da terra, o amor maior do mundo. A casa menor da terra, o amor maior do mundo. Oh, que saudade que eu tenho, que doce recordação da minha casa de palha que eu deixei lá no sertão. Atenção, meninada, vocês prestaram atenção em quem sabe das coisas. Nessa turminha do cabelinho arrepiado, se vocês não prestar atenção nesses professores que eu mostro aqui todo dia, vocês não vão sair da faculdade, não. A Faculdade da Música apresentou o mestre Rolando Boldrin, Casinha de Palha. A música mais tocada no Brasil no ano de 2013, Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, e falou que eu estava sendo traído. Acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiava dessa minha sorte. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro embotado de vidro fumê. Quando você chegou calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro embotado. We'll be right back.